CWO Gravações. Ô, oh, dona Maria, quero pegar tua filha. Pegar tua filha. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala, que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Trinta Manga. Aqui o sistema é bruto. Busca Male, reggae, roots. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga, de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. Ela mais sala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar. Quero ouvir vocês, quero ouvir. Dona Maria, vai me desculpando a ousadia. Ô, dona Maria, você deixa? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Essa menina é um desenho do céu. Que Deus pintou mais uma vez. Dona Maria, deixa eu namorar. Me desculpando. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, vai me desculpando a ousadia. Que Deus sentou e jogou fora o pincel. Swigger!